Thank you. Thank you.

principalmente no Brasil. E hoje estamos exatamente na minha casa. We are at home today. Not live shows. Salve Chuck Norris, salve Ditches, salve Pipax. E aí, meu amigo Pitches, o que você quer tocar agora, amigo?